Passou agora, já passou o externo, um Airbus da TAM. Oi. Realizará um novo 360 na vertical da Enrimar, aguardando para prosseguir com o pouso, ok? Visual, contrato na final da 90, Lima Kilo Zulu, novo 360. Salvador, Papa Romeu, Alfa Tchalíndia. O Rumba 119, solo ao 06, tem condições de liberar direto no hotel? Executando Índia, modificado ao 2007, decide condições visuais 1.500 pés, o ajuste no 05, reporta Paris. Quatro zero dois. Visual com aeronave à minha esquerda aqui, está 3190. Está 3190, livre pouso, soma 0, vento 140 graus, 89. Livre pouso, está 3190. Papa Romeu, Alfa Tchalíndia. Papa Romeu, Alfa Tchalíndia, prossiga. Caminhão 360 pela direita, está no corredor Interlagos, por hoje a rotatória, Alfa Tchalíndia. Frente Alfa Tchalíndia, reporte na vertical da rotatória, informa o tráfego na vertical da Enrimar. Tem conhecimento da mesma? Sou visual contrário, mas não conheço a área. O Alfa Tchalíndia está na proa da rotatória. Se preferir, a gente faz acelerado. Gente, reporte na vertical da rotatória, o Alfa Tchalíndia. Reporte na vertical rotatória, o Alfa Tchalíndia. Lima Kilo Zulu, retaceptando a final da nossa estareta. Lima Kilo Zulu, vento 150 graus, 89, 5.7. Livre pouso 97, Lima Kilo Zulu. Em Juliette, eu tenho o meu, decidi condições visuais, pro de Paris, reporta Paris. Continuar mantendo a proa de Paripe, o Juliette Alfa Romeo e a descida em condições visuais para 1.500 pés, o ajuste 1015. Romeu Lima, mantém a proa de ITAP, o Romeu Lima. Boa noite, táxi de Alfa Juliette, botão 05. Alfa Juliette, está no 7. Som no 7, aguarde autorização para pouso. Final no 7, aguardando autorização, Alfa Tchalíndia. Grande Salvador, no 645, informação vista, Magalhães. Vou no 645. Adicione identificação, desça para 4 mil pés, via chegada bom. 4 mil, via chegada bom, no 645. Ajuste em Salvador, no 015. Bem, o meu golpe, a descida está autorizada até 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil pés autorizado, no 015. Decolou ao 10, controle em 120.8. 208, azul, 99. O Alfa Tchalíndia, confirma sua posição. Azul, escuta. O azul 1999, contato radar na decolagem, sobe via para o nível de voo 340, saída da El. A velocidade da presente da El, devido a uma formaçãozinha na nossa frente. Autorizado, direto da El, ainda da El sobre via conforme a saída. Uzi, da El conforme, azul, 1999. Romeu Golf, autorizado Duna, o Romeu Golf. Duna, obrigado. Mantém 40 ou pode descer para 2000? Realmente desce para 4000, Romeu, Romeu Golfo. Confirma a velocidade que mantém? 230 nós disputada. 2230, copiado. Tá bom. Fala base para o final do 7, o Alfa Charlie. Papa Romeo Alfa Charlie Índia. Este pouso pista 17, vento 150 graus, 089. Charlie Índia. É, poderia informar o pátio de pernoite de aeronave da atenção geral? Teremos o pátio 4 e o pátio 5. Tem, fica logo à direita da 17 aqui, né? É isso, o 4? Assino. Ok, graças. Vamos levar logo lá a cabeceira, a próxima cabeceira. Tchau. Gente. Eu, Romeu Lima, desce para 3000. Ajuste no 0 no 5. Gente, o Alfa Charlie India. Solo os número 3 ao estacionar, frequência livre. Tá. O Victor Charlie Hotel tem condições de agilizar o alinhamento para a decolagem? Gente, Victor Charlie Hotel, livre ingresso que são 17, reporte pronto para a decolagem. Salvador, Papa Tango, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, reporte na vertical da rotatória. O ajuste em 1015. Reportará na rotatória o ajuste 1015, Eco Tango Índia. Salvo Eco 58. Gente, eu ainda não tenho o tráfego aqui, já assistindo uma PM 090. Gente, o Romeu, Romeu Golf. O Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, informa o tráfego na posição de 9 horas a 4.6 milhas, tá mantendo o nível de voo 060, é Alfa Charlie 90, o Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, estação Vitor, para sequenciamento esquerda, pro a 030, limite ao lote. Romeu, Romeu Golfe, a descida está autorizada até o 050. É o 050, Romeu Golfe. Boa direita. Aciona 55, 56 e o controle opera em 120 decimal oculto. Ativo autorizado 360 para Brasília, decolando para 11, primeira curva direita. Arco, conforme o plano, transição elétrica, transponder 5556 e o controle 120-81-869. Levanta 10, quinta ficha 10 e a rota conforme o plano, é o Cruzulu 17. 10, é o Cruzulu 17, 189. Correta a paixão também 869. Ponto 89. Patango Vitor Charlie Hotel, decolou aos 1-3, controle 120, decimal 8, uma boa viagem. 3-0-8, obrigado, boa noite. Patango Vitor Charlie Hotel. Boa noite, Vitor Charlie Hotel. Contato radar, sobe, via ao nível de voo 100, Cedarco. Sistema via 100, Vitor Charlie Hotel. Patango Índia, tráfego avistado, livre pouso, sistema 7, 150 graus, 089. Livre pouso 97, Eco Tango Índia. Confirma o pátio para o pouso, Eco Tango Índia. A Ok, pátio 4, Eco Tango Índia. Gente. Já foi viva terceiro hotel, é via na saída Arbo ou liberada a restrição? 3 hotel na Brasília. O Vitor Charlie Hotel. Ah, pode ser então. Então, hotel 00, Vitor Charlie Hotel. Romeu, Romeu Lima, aguardando prosseguir na descida e reassumir Duna. Mantenha 3000, aguardando autorização de descida, Romeu, Romeu Lima. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, para estabilizar no curso do localizador, completa a direita na proa 070. É constado. Também 3000, Romeu, Romeu Lima. O 1645, confirma indicada? Está com 270. Completa a redução no momento para 230 nós e o gol no 645. 230 reduzindo, vou me fazer. Azul 6919. Escuta, prossiga. Agora chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 25, 133, 25, obrigado, oi, bom domingo. Oi, Romeu Lima, desce para 2000, reporta estável no curso do lock. Três, dois, três, um, no alinha e mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, dois, dois, três, um. Onde o Romeu, Romeu Golf, estabilizado no localizador. Eu, Romeu Golf, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1 no 8, decimal 95, braço Romeu, Romeu Golf. Muito boa noite, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, estabilizado no localizador. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, continue em aproximação. Aguarde em pista livre, ajuste em 1 a 0. A coordenação para o seu pouso e tem um bom pouso. Romeu, muito boa tarde, passou, parei na ponte rotatória. Que pode ser de escada rotatória, Juliette, até Romeu. Depois estará. Gente, é que também está na frequência livre. 2231, livre decolagem para zona 0, vento 140 para zona 09. Livre decolagem, 31. O Papá Tripo Romeu Golf, confirma intenções. Lá para 97, Romeu Golf. O Tripo Romeu Golf informa que já tem uma aeronave na rotatória para pistão 17, informe que se cancelar prosseguirá como número 2, confirme. Mas tive qual o tipo da aeronave? Não compreendi? Qual o tipo da aeronave que está na rotatória? O Sierra Romeo 22, o Cirrus. Então vamos prosseguir aqui para a 10 aqui. Gente, o Papá Tripo Romeo Golf, aguarde autorização para o pouso. Tá. Puxa no 0 no 5. 3.095 para 230, limite de lock, bom, mesmo assim. Zero, controle 1, 20, decimal 8. Controle 208, boa noite. Está na rotatória, Juliette, até o Romeu. Juliette, hotel Romeu, realize 360 na rotatória com curvas pela direita, reporta reinterceptando a final da 17. Gente, 360, Juliette, até o Romeu. O Papá Tripo Romeu Golf Livre pouso, pistão na zero, ventuna 30, grau zona 09. Ele pôs no zero, o Romeu renegou. O papapá Juliette Terra Romeu tem conhecimento da RMAR? Afirmo que aqui é favor da vertical. Afirmo tem condições de realizar 360 na vertical da mesma? Tem, eu tô conseguindo pra mesmo. Sim, então reporte-se na vertical da RMAR iniciando 360, o Juliette Terra Romeu. É, esse Romeu. Papático Romeu Golf copiou a autorização de pouso? Bateu, não, na zero. Já na curta. Tráfico Salvador é o azul 2591. Recebe informação viva, autorização vitória. Tá, tem uma identificação. Terça via, o nível de voo 050, chegada Mari. Terceiro via, até o 050, chegada Mari, pouco no 166. Subida será da El Coral. Da El Coral. Nono no 8, decimal 95, bom pouso. Uno 645, para interceptar final do procedimento, completa a esquerda na proa 130. 130 descendo para 2 mil pés com ajuste no 0 no 5. Proa 130, desce para 2 mil no 0 no 5, com o 645 autorizado ele. Vai, se possível, vai ser a direita. Gente, reporte para o cancelamento. O Papá Tripo Romeu Lima. O Papá Tripo Romeu Golf, solo 23, libere primeira à direita, corrigindo. Pode lá. Corrigindo, libere à direita na Delta, chame o solo 1 no 2, 1 no decimal 1. Ô, Rafael Lima, passe externo, debaixo travado, fico lá no Barão da Sede, por favor. Afirmo, Papá Tripo Romeu Lima tem condições de uma base curta para 17? Sim, gente, o plano instrumento cancelado 23 da presente curva esquerda, base pela direita da 17, o Papá Tripo Romeu Lima. Carabel? Siga. Possibilidade presente de voar proa de conquista? Vai. Correto, eu falo para a Fox Charlie Charlie. Sim, Juliette Hotel Romeu, solo aos 24. Vai liberar na Quebec, por gentileza, deixando a pista livre para a aeronave que está prosseguindo para o pouso, ok? Afirmo. Aguarde para conseguir contato, Juliette Hotel Romeu. Estou no visual, mantenha a mesma, aguardando para prosseguir. Base para final da Montec, é mais travado, anda ali. Papá Tripo Romeu Lima, tráfego acusado, livre ponto, titular 7, o vento 120 graus, 099. Confirme o pátio após o pouso, Papá Tripo Romeu Lima? É, pátio 5, Romeu Lima. Gente? Desejando nos ajuda do desvio e do atraso também, com gentileza. Cruzado direto destino, passeio 2231, após desvio. Ok, após desvio de destino, muito obrigado pela atenção. Estabilizado, voo 645. 1645, torre, 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, Lua 645, estabilizado, DMS. Lua 645, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Ajuste Lua 015. Gente, aguarde. Eu, meu Golfo, consegue Lima, Mike na Quebec, Torres novamente, 1895 para o cruzamento. Lima, Mike na Quebec, Torres novamente, para o triplo Romeu Lima, solo 127, liberando na Papá, ao estacionar frequência livre. O Papá Papá, Juliette, o Hotel Romeu, livre ingresso 17. Reporte liberando na Oscar. Gol 9645, segue o trem, livre posto, som 10, vento 120 graus, 099. Ok, baixar travada, livre posto, gol 645. O Papá triplo Romeu Golf, autorizado o cruzamento, prosseguindo a Papá até o 45, frequência livre estacionar. Azul 2591 no ponto 4. Afirma. Autorizado Vitória para Azul 2591 via Golf 677, nível de voo 1160, saída da El, transição coral, decola puxando 10, primeira curva direita. Aciona 5570. E o controle 120 decimal 8. Eita, autorizado 160 para a vitória de bola na casa. Aí a autorização coral 2570. Transição com controle 120 decimal 8. Quais a tuas contas do 2591? Tá, obrigado. Fox Sky Charlie, pronto, foca. Imagina. Fox Sky Charlie, autorizado para Fox Charlie, bravo, bravo, via rota do plano. E o nível 430. Sai da PUCA pós-DCT, conforme coordenada apresentada no plano. Decola a pistão no 7, primeira curva esquerda, aciona 5551 e o controle 120 decimal 8. Gente, 1-0 autorizado, apenas corrigindo, o nível está incorreto para a rota, o senhor aceita o 4-0 ou 4-5-0? Gente, o 4-1-0 é o nível inicial, segundo é 1-0, vai curvar à esquerda para a decolagem no perfil da PUCA, pode DCT conforme a rota do plano. Solo, Salvador, voo do 869. Direita 211645. Gente, Fox 7 Charlie no pátio 4 para acionamento, chame torre 1895 para acionamento táxi. O altímetro no 095. Táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 645. Salvador, gol no 869, se tiver que acionar 62. Reposta táxi, gol no 869. Vou tá lá. 66, 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado a final do procedimento, reposta apresentada. 2 mil pés, 1015, igual 1166, reportará estabilizado. Juliette, portão 02. 02, na minha parte. Papa, Fox, Charlie, prossiga. Papa, Fox, Charlie, livre acionamento, reporte de ponto para o táxi. Batendo Victor Charlie Hotel, serviço da encerrada agora afastado de Salvador, 58 milhas, mantém o nível de voo no 00, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 228, 0, obrigado, boa noite. O número 66 é pode estar, eu posso dizer. Pé 6143, acione identificação, voe na proa de Bonfi, descida a via para 4 mil pés a partir de Bonfi, na chegada a Bonfi, 6143. Sim. Pumba 19, informação curso Whisky, aguarde cópia. Acionamento a critério, guardando cópia. Com desta via ao nível de voo 050, chegada a Mário. Faixa 394. Pumba 19, pronto, cópia. Cruzado Galeão, via rota do plano, Golf 677, meio 1-0-0, saída Coral, decola ficha no 0, primeira curva à direita. Aciona 5535, controle 120 decimal 8. Livre essa manhã para o táxi Bomba 19. Para o táxi Bom 869 177. Alternando Goiânia, 2:33. 177 a bordo, Goiânia, 2:33. Táxi autorizado via parte, o Índia. Ponto de despegue, China 0, torre 118, decimal 95. O time 0,95, Bom 869. Afirmativo, parte, o Índia, no ponto de despegue, 0, 118, 95. Passaria do 2231. Acaba de solicitar que o senhor suba restrito ao nível de voo 140, 140, devido a um traço que está no sentido oposto, no nível de voo 150, está sem contato com o centro. Chego, vamos requisitar a subida 140, pois agora 95. Sou o Nuno 66. O Nuno 66, fome QNH 1205. 1015, gol 9 mesmo. Direto Duna. Tá direto Duna, o TAM 3894. Azul 4206, no 01, Coréia, equipe de Paulo, após a passagem do bonde da Gol, da Goa Calda, reporte táxi. Passarelo 2231, chama agora o centro, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 128, bom voo, obrigado, Dani. Autorizado, reporte no ataque foi o hotel Umba 19. Da 10, voo 869 está pronto. Voo 1869, a linha mantém, cabeceira 10. A linha mantém na 10, voo. Sababapá, Fox Charlie Charlie, confirmando o POB09. Livre o táxi, reporte na Oscar, assiste no 05. Fox Charlie Charlie. O 1166, fala 241, primeira direita, Paulo 211. 211, mano. O 1166, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará com o 1166. Gol 1869, alinhagem de decolagem São 0, vento 1, 1 0, 0, 089. Após alinhagem de decolagem por 1869. Mantém a posição rumba 19. O 43 vai seguir como número 2 na aproximação, tráfego 507 agora a 23 mil, 23 mil. Oeste. Papa, Faculdade de Sali, livre ingresso 17, repórter alinhado e pronto. Gente, o Faculdade de Sali, considere. Taxi via pista 17, repórter liberando na Quebec. Bomba 19, autorizado o cruzamento, pista no 028, após manter a posição na Delta. Gol 1869, decolou ao 43, controle 120, décima 8. 208, boa. Gol 1166, Juliette, portão 6 dúzia. Juliette, 6 dúzia, boa, 1166. Segue táxi, a retaguarda do Boeing da Gol, reporte na Juliette, rumba 19. Salvador Azul 4206 para o táxi, alterna Maceió, autonomia 3 horas e POB 1122. O táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, altímetro no 05 azul 4206. Alto de táxi, direita Índia, chama torre 118 decimal 95, ajuste agora 105, azul 4206. Gente, vamos aqui. Positivo, Alfa Juliette Romeu, acione identificação, contato radar, nível de voo 070, 60 milhas sudoeste de Salvador. Voe na proa da posição Mari para interceptar a chegada e reporte no ideal. Boa noite, azul 420, é pronto do ponto para a pista 1-0. Azul 420, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, azul 420. Táxi via Juliette, pátio após Índia, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Azul 2712 para Aracaju, informação em curso. Whisky, já de um minutinho para cópia. Bem, Então isso que está na escrita para cópia, o azul aí está falando. Ocean M1 no 43, descida está autorizada até 3.000, sobre o vetor mantenha presente para o limite ao lote. Decolou 47, controle 1, 20, decimal 8. 4206, contato radar, sobe manter nível de voo 350 via Sedapuca. 350 via Puca, assim que possível coordenar centro Recife, Romeu Fox 08. Estaremos inicialmente via saída, 4206. Inicialmente saída 406. Charlie ingressa Lima, pátio principal, controla nos portões, após taxiway India, até o ponto de espera fechando a zero, lá mantém a posição, chame tour de 1895.015 no time 2. Lima, Fox Charlie Charlie. Reporte estável. Salvador, boa noite. 1894, estabilizado via 1894. Aguarde que está livre, ajuste no 0 no 5. Autorizado Aracaju via Golf 677. Eu de voo 1970, sai da Conde, decola fechando a 0, primeiro curva esquerda, aciona 0275, controle 1120.8. Sente aprovado Aracaju, na Gulf 677, eu de 1970, sai da Conde, opção no 0, curva esquerda, o transponder 0275 e o controle no 208. Correto, reporte contra azul 2712. É, a reporte na parte dos pés, 2712. Umba 149, controle 1209, controle 1208. 149, controle 1208, boa. 3894, check-in, livre pouso, som na 0, vento 1209, grau 099. Livre pouso, trem baixando travado, 3894. Contato radar na decolagem, sobe via o nível de voo no 00, saída coral. Sobe na saída coral para o nível 100, pode apurar direto coral? Após 2000, direto coral, o rumo no norte. Prata, após 2000, direto coral, o rumo no norte. Voo 1869, chama o centro Recife, frequência 1.28.8, secundário 1.26.0, bom voo. 2.28.260, boa. É 143 estável. Autorizador, 1143. Visual com campo? 01. Corre, 1895 com pouso. 1893. Papa Romeo Alfa de Leste, Romeo desça para 4.000 pés, a gente chama 015. 4.000, 015.

Delta Delta Fox, Viota Whisky 50. After that, have your flight plano route. Flight level 310. Momo departure, Dilube transition. Take off runway 10, first left turn. Squawk 5550. And Salvador departure control 120 small 8. Front of you, 7750, front of you, flight level 340. Runway 10, off to your left turn. Squawk 5550, 10.8, can you say that the departure, please? Momo departure, okay? Momo, Mike Oscar, after that, Dilube, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, and flight level 310, okay? 310 flight level, and the auto risk 50. The Momo departure works, sir, and which was the next airport after Momo? Momo departure, Dilube, Dilube transition, Dilube, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Dilube transition. Dilube transition, thank you very much for that, and level 310 from 0-0-0. 0-0 is correct, and the route to upper risk 50, after that as your flight plan on the route. From your route, upper width 50, okay? Upper width 50, your route. That's correct, upper width 50. Feedback is correct from red to push back and set up condo 077. Roger, fully back to the bridge. Chega no 43, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Tá 3897.copy. Cuidado Guarulhos, via rota do plano, Topo Zulu 10, pós Tango Bravo Eco. 320 ao nível, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Correia, pode contar 3897. Salvador, boa noite, você pode estar ouvindo o Tutu? Portugal 022, good evening, whisky is information by Bob. Informação é a 2715, boa noite, essa é a identificação. Autorizado, chegada a mão, deixa para o nível 050. Afirma, no ideal, deixa para o 050, azul 27 no ideal, azul 27 no sítio. Stand by copy, Portugal 021. Nova Canera 61, 4-3, Juliette. Juliano 4-3, Juliette, portão 7. O azul 2591 da passagem Airbus da Avianca, vai ingressar agora a Juliette, após segue parte 3, parte 1 Índia até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera chama pronta a torre 1, 1 noite desse 195, quem negar 1 no 0 no 5. Chamar Romeo Alfa, Juliette Romeo, calma a tenha, presente velocidade. Controle, boa noite, Papa, Papa, Fox, Charlie, Charlie. Papa, Papa, Fox, Charlie, Charlie, boa noite, contato radar, suba para o nível 410, saída PUCA. Ok, 410 na saída PUCA, Papa, Papa, Fox, Charlie, Charlie. Dois sete um dois, parte 3, autorizado, curso, funcionamento, chama taxa. Chamará para o taxa, azul 2792. Portugal 022, red, seu copy. Esse é o meu posto, azul 22. Via Chulima, Papá, Papatango, via Flight Plan Roach, Upper Whiskey 50, after according flight plan. Flight level 370. Departure runway 10, after departure left turn, Momo, departure, Mike Oscar, departure, Ilube transition, Delta, India, Lima, Uniforme Bravo transition, call code 5572, departure Salvador Control 120, decimal 8. Clear to Lisboa, Fox Van Roots, approach 50, level 370, runway 10. Left turn after departure, Momo, departure, Yellow transition, clocking 5572, 120 decimal 8, Air Portugal 022. Air Portugal 022, is back correct, come and rise for push and start. Welcome to Portugal 022. Salvador, o Azul 2712, com 61 no POB, 3 horas e 20, operação Salvador. Fala início, toque. Taxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, Azul 2712, parte 3, parte 1 e Índia. Ponto de espera Torre 1, 18 décimo anúncio. Ajuste de altímetro 10 no pico. 7, parte 3, parte 1, até o ponto de espera, lá chama 12, 5245, e 15, o ajuste. E é o Azul 2712. Nada e número 2712. Papapá, Fox, Charlie, Charlie, estamos Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. Recife, 12685, alternando, 125. Portão 5, aguarda, puxa acionamento, então 3297. Azul, 2591. Azul 2591, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto coral. Ascendendo para 160 da presente coral, Azul 2591. Portão 5 autorizado, chama ataque. Salvador, o Azul 2712, ponte espera, dona 0, pronto. Azul 2712, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, 20, 70 graus, 05. Alinha e decola, o Azul 2712. Airport Gal 02, clear to push from the right for taxi. Condo 077, send back to push. Na 6210, canceladas as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 5. Decolada 04, 2208, Azul 2712.